vou lhes contar uma história inacreditável que aconteceu comigo algum tempo atrás, quando eu fui fazer uma expedição por matas não exploradas. Foi assim que aconteceu. Explorando a mata, ouvimos outro som. Fomos ver o que era, mas não podia ser bom. Achamos uma caverna com um homem que gritava. Ele era bem peludo e banho não tomava. Parecia um urso, mas não era tão grande. E todos na espera pra saber quem ele era. Entro na idade das pedras. Ele é o homem das cavernas. Entro na idade das pedras. Ele é o homem das cavernas. Caçamos aquele cara na civilização, mas ele continuava com a sua tradição. Comprou um boné, nossa que fera domada. Mas banho que era bom, ele nunca gostava. Bastante mal educado.